Oscar, Oscar Juliet, vou e Evaldo apresenta e subindo para uma centena. Torre Salvador, passagem 22, 23, passando externa, baixada, travada, visual. Afirmativo, passarei 2223, estrada avistada, livre pouso, pista no zero. O vento é calmo, o altímetro no zero, no 3. Pouso autorizado, 2223. Rotan 3304 vai atingir o 060. Rotan 3304 está reautorizado para 3000, o ajuste 1013. 3010013, Rotan 3304. Rotan 3179, chama agora Recife na frequência 13325 e alterna 1251. 13325, 251, Rotan 3179, boa. Boa. Da TAN, redução para 1709, vai seguir tráfego Boeing 737-800, 8 milhas à frente. 1709, 3304. O 3304 está sob vetor para aumentar o espaçamento para a nossa frente, curva esquerda na proa 200, seu limite é o localizador. Proa 200, limitado pelo localizador, 3304. Proa 922 estabilizado, avistado. 922, chame torre 18.6, tem uma posse. 18.6, obrigado. O TAN 3304 confirmando a proa direita 205 agora. 1922, bom dia, altímetro no 013. Já embaixo travado? Já. Tá, ficou avistado, livre pouso, pista no 0, 1922, vento variável com 02 nós. Vento 922, entendeu que tá livre o pouso. E eu afirmo. Para 2000 e reduza para aproximação. Ok, o TAN 3304, desce para 2000, proa 160 para o localizador, 3304. Mike, é com o Vitor, prossiga. Sempre Mike, é com o Vitor, mantém condições visuais, com ajuste padrão, informe ingressando na CTR. Controle Salvador, muito bom dia. Triplo 5217, transfere, passa nível. Mantém nível 140, a 2 milhas de corte. Tá 3304, complete a aproximação, torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, 3304. Controle Salvador, é o 5217. Trip 5217, bom dia, identifique. Foi comprado de Bonf para chegar a Bonf, chame no ideal desse lado. Gente, pro de Bonf, chegada a Bonf, chamada de ideal desse lado, Trip 5217. Bom dia, Papapá, Whisky Novembro Açapá. Agora, Papapá, Whisky Novembro Açapá, Dona Zé. Bom dia, Whisky Novembro Papá. Acione código 5054, mantém condições visuais e ajuste padrão. Vou ir com o Pro do Paripe. Tá, ok. Aguardando, 3304. Levando 3095 Vou ir na proa de Paripe para ingressar no corredor Interlagos, Whisky Novembro Papá. Sol Salvador, muito bom dia, gol 1922 na sua escuta. 122, bem-vindo, prossiga Alfa aqui no pátio 3, pátio principal, posição 612. Alfa Kilo, pátio 3, principal posição, meia dúzia. Isso, meia dúzia, pátio principal. Após pátio 3, pátio principal, até o portão meia dúzia. Alfa Kilo, pátio 3, pátio principal, após o portão meia dúzia, é o 922. Velog 9875, sente, tráfego da Gol cruzando a retaguarda, após o mês autorizado o Simtex. Bom dia, Chico, na Mari, desce 110, informe que perdeu contato com o centro. Papatango Romeu Golf Vitor, controle? Prossiga, controle Romeu Golf Vitor. O site informou que caso não consiga contato com Recife, as frequências 127.2 e 126.1 será usada no centro. 1272-1261 para alternar a frequência do Centro Recife, Romeu Golf Victor. E Romeu Golf Victor, chame Recife na frequência agora 1288 e alterna 1260. As frequências passadas anteriormente, caso não consiga nessas. 1288-1260 agora, Centro Recife. Romeu Golf Victor. Salvador, bom dia, tá 3304, Librona, se escuta. 3304, sim, inicialmente Alfa mantendo-se daquilo, estão com o tráfego da VLOG no pátio 3, já autorizado pushback. Gente, Alfa daquilo, mandando 3304. Ingressando no pátio principal para 62922. Sim, 922. Chanel 6312, tráfego 12 horas, 9 milhas com rumo oposto, subindo para uma centena, é um bid 58. Atingido o tráfego, Chanel 6312, atinge 110. 7, mantém, aguarde a ultrapassagem. Costa Juliette, tráfego 7 milhas com rumo oposto, nível 110, é um Airbus 318. Autoridade com a 6312, cruzou visual com tráfego, pode prosseguir na descida e quando possível poderia voar a duna? Confirma para controle? 6312, cruzou visual com tráfego, pode prosseguir na descida e quando possível poderia voar duna? O Chanel 6312, autorizado duna da presente, tráfego já foi superado, desça para 2000 pés, o ajuste padrão. É, voa pro de duna, desce 2000, 1013, o Chanel 6312. Controle, Oscar Juliette. Prossiga. 1900, enquanto visuais para o cancelamento, atenção 1900. Oscar, Oscar Juliette, plano modificado de anomia, suba para 1.05. Oscar Juliette, chame agora Recife, na frequência 13325 e alterna 1251. Chegou 1025, Oscar Juliette. 04. Frequência do centro? Base principal. Obrigado. Segundo o tráfego em modo aí com o outro, com o que você chamou? 1435, João. Ilhéus é, seria o perfil da Dael Leda após Leda Ilhéus. Obrigado. Amaral. Controle Salvador, trip 5217 para descida. Deixa para 4 mil pés, trip 5217, o ajuste padrão. 4 mil pés, ajuste padrão, trip 5217. Controle Salvador, é o Exército 04008. Confirme para o controle? É o Exército Brasileiro 4008. Certo, prossiga, Exército Brasileiro 4008. O Exército Brasileiro 4008 está mantendo a vertical da Escola de Administração do Exército, estacionado 2000. Tem intenções de dirigir para o seu aeródromo, instruções. Está ciente das informações, Oscar. O Exército Brasileiro 4008, o senhor efetuou o plano para Salvador? Negativo, ele está mandando o plano a fio porque a gente pousou aqui no dia de ontem, aqui na escola de administração, e está seguindo para o aeroporto de Salvador. Negativo, o senhor está ciente que é proibido o plano a fio na terminal? Negativo, não fui informado sobre isso não. Está previsto em OTAN, o Exército Brasileiro. Prossiga visual pelo corredor para o farol de Itapuã, o ajuste em Salvador 10013. Informe visual com o aeródromo Exército Brasileiro 4008. Na rota Xé, em seguida na rota Forte, 4008. Eu acione código posição normal 0222, Exército Brasileiro. 0222-4008. Controle, o Martin Covito, ponto de asa de descida, está ciente do Exército. Martin Covito, desça para 500 pés, informa o helicóptero no litoral, mantendo 500 pés, sua posição de 11 horas, 5 milhas, indo para o farol da ponta. Aceite uma visual, o Martin Covito. Exército Brasileiro, informe o tipo do helicóptero. Aeronave é o tipo Alfa Serra 32. O POB é 10, autonomia de 1 hora de voo. Certo, copiado. Controle, Oxenemia 312, pode voar para a distância? Até pro de Duna, o Oxenemia 312, informe estabilizado na final. Mano, até pro de Duna, chamar estabilizado 6312. Estabilizou 6312. Canal 6312, chame agora a Torre Salvador, frequência 118, decimal 6, até o meu posto. 286 com a Torre, o Canal 6312, bom dia. Trip 5217, livre ILS, desça para 2000 pés, o ajuste 1013, informe estabilizado. 2000 pés, ajuste padrão. Informará estabilizado no LS do 5217. 312, a embaixo travada? Vai baixar agora. Afirmativo, altímetro 1013, o vento variável com 02 nós, reporte quando baixar a travada. Ciente, 6312, está baixando. 118.6, 4008. Mike é com o Vitor. Chame agora 2 Salvador, 118 decimal 6. 186, vento grave. Salvador Azul 4298, bom dia. Aldeia Azul 4298, identifique, chegada mar e desça para o 050. Identificou, a chegada mar e desça ao 050, Azul 4298. Afirmativo, já avisou com o helicóptero, o Exército Brasileiro, a intenção é pátio militar? Afirmativo. Sim, a gente vai manter o setor sul do aeródromo, aguardando o pouso do Airbus da Oceanera Avianca agora na curta final da 10. Visual com tráfego? Ainda não, mas está ciente do tráfego, 4008. Afirmativo, mantém o setor, informo também um helicóptero aproximando para o farol do Tapuã, já coordenado com o controle, o Eco Charlie 35, mantendo 500 pés, reporte visual com tráfego. Reportará 4008 e manterá o farol do Tapuã. Afirmativo, ao invés de fazer 360, pode manter a presente pro, ok? Aguardando apenas para o cruzamento direto do... Tem condições após a passagem, após o pouso do Airbus da Avianca, prosseguir com a pro direto da base? A pro Aduna era presente? Autorizado, Duna intercepta mês próprio, trip 5217. É, interceptando mês próprio, trip 5217. Trolho, 90 FAPA. Siga. João Comércio, o senhor pode prover a separação, hein? Vitor. Atenta a estreia turbulência. Vitor. O Exército Brasileiro é o... Atuem. Exército Brasileiro 4008 na escuta. Na escuta da torre. Tem condição de prosseguir agora com a cabeceira 10, com a proa da cabeceira 10? Afirmativo, tá comigo aqui? Afirmativo, informa o tráfego, é que Charlie 35 à sua esquerda agora vai prosseguir com a base pela direita da 17. Sim, o tráfego 4008 está aproximando direto para a cabeceira 10. O Mike com o Vitor visual com o oficial 32 do Exército Brasileiro? Afirmativo, no visual. Sim, estou visual com os dois helicópteros e mantendo a separação visual, Mike com o Vitor. Torre, o Exército de 408 está visual com o táxi do Oceanera e está mantendo a aproximação pela pista 10. Afirmativo, tem condições de realizar pouso pairado na cabeceira 10 ou aproxima direto para o pátio militar da presente? Já segue direto para o pátio militar a fim de livrar o tráfego. Afirmativo, então está livre até o pátio militar, reposto no solo controlado do pátio militar, o Exército Brasileiro, o vento variável com 02 nós. Reportará 4008. Zero conquista, tá autorizado, decolando a 10, curva pela direita, no perfil da Goleval, após conquista, 51104, responde, controle do PL1, 9.8. Centralizado conquista, 260, decolando a 10, curva direita, Goleval, transponder 5104, controle 119.8, passaria 2223. Correto, chame enquanto para o push acionar. Vai chamar para o push acionar, vocês 2223. Salve Salvador, bom dia, Xenem 6312, livrou, não se escuta. Xenem 6312, bom dia, bem-vindo para o Siga Alfa, Kilo, pátio 3, pátio principal, posição 03. Bom dia, vai via Alfa, Kilo, pátio para posição 3, Xenem 6312. Na verdade é o portão 3 do pátio principal. Pátio 3, pátio principal, portão 3. Sente portão 3 no pátio principal, Xenem 312. Sala 9875, pessoal informado, vamos precisar de mais uns 10, 15 minutinhos aqui para iniciar o acionamento, ok? Ciente, reporte quando pronto, V-Log. Obrigado. Salve Salvador, bom dia, trip 52 17 pro Elias. Afirmativo, trip 5217 já embaixo travada. Agora no momento, baixa a travada, trip 5217. Afirmativo, vou aprovar, doutor. Altímetro 10-14, trip 5217, tem livre pouso, pista 10, vento variável com 02 nós. Ciente, trip 5217, 10 no 4, livre pouso na 10. Oi, bom dia, Papatã, Whisky November Papá. Whisky November Papá, da presente, reporte curta, final, pista 10, corrigindo 17, o altímetro 10-14, vento variável com 2 nós para cheque, reporte na curta final, pista 17, Whisky November Papá, da presente. Tá certo, obrigado. Mike Ecovito, considere o solo aos 29, até o pátio 4 também escuta, frequência livre no corte, até a próxima, Mike Ecovito. Muito obrigado. Doutor Salvador, exército 400 do pátio, controlado, de nossa frequência, solicita abastecimento do pátio militar da BR. Centro Exército Brasileiro 4008, no solo, considere solo os 29, frequência livre no corte. Centro, só solicita abastecimento, grato companheiro, muito obrigado. O abastecimento, qual combustível acompanha? BR e querosene. Centro. Salvador, bom dia, tá 3663, gente da Fox, Tony, solicitou 320 para São Paulo, Guarulhos. Salvador, Xana 6312, não tem ninguém aqui no 3, não seria posição 1? Pessoal, o que eu tenho aqui é a posição 3, com essa coisa era, ok? O que tem aqui no meu sistema é o 3. Sim, acho que o mecânico tá mandando ir lá pro 1. Uma devolução, a gente está coordenando aqui com a Infraero, porque essa questão do portão é a Infraero com a companhia, aí eu só passo o que eu tenho aqui, entendeu? É 3. Isso, olha só, a Infraero ratificou a 3, ok? O Ocean é 3 ou 2, vai para 3 mesmo. Sim, para a posição 3. Então, isso que não vai passar, baixou, travou, sinal de 3,5 no 7. Afirmativo, tráfego avisado, livre pouso, pista no 7, vento variável com 3 nós, o isque é novembro, papá. Tá. Trip 512 no 7, no solo aos 32, direito 121, décimo 9. Direita, 121 no 9, 521 no 7. Ô solo, é 6312. Escuta, todo mundo aqui no 1. Pessoal, então, é que nós somos com o Israel, tá? A informação que a gente passou pra gente é o 3, é o 3. Mas o ponto 1 aí começou da empresa aí com a Israel. Beleza, valeu, vamos mandar. Solo Salvador, Tripe 5217, livrou a pista. Salvador, Tripe 5217, livrou a pista. Tripe, prossiga Alfa, Kilo, Pátio 3, parte principal e até a remota do pátio principal. Sente Alfa, Kilo, Pátio 3, a remota do pátio principal, 5217.